cheio de tabinha. No cupio, onde tá acontecia a festa. Era bicha pode canto, leve mesmo camarada. De vez se pode, vê se pode. Eu me contar no camarada, só tem pouco de ascar. De vez se pode, vê se pode. Eu me contar no camarada, só tem pouco de ascar. Vê se pode, vê se pode. Eu me contar no camarada, só tem pouco de ascar. Vê se pode eu encostar no camarote, ela querer.